tinga dar trabalho. Porque a gente agora, o espanhol está criado. Está criado a gente. Isto é o feijão, não é? A gente arranca, estende no pano, no chão. No pano. Seguimos lá. Está áspero. Pronto, está áspero. A gente com o isinho. Tumba. Está desbolhado. Está desbolhado. Depois, assim com o vale. Está vento. Ergue-se. Para ter a porcaria. Se não for com o vale, é com motores, é cura. É o feijãozinho já está limpo. Está limpo. É só arrecadá-lo. Muito bem. É só arrecadá-lo, mas nada. É só arrecadá-lo. É só o trabalho, pois. Meter-se na panela para se cozer. É isso que as mulheres fazem. A maior parte das pessoas penica. Depenicam as beijas. Quase toda a gente faz assim. Mas nós não arrancamos o feijoeiro e vamos a secar aqui em cima de um toldo de um dia ou dois. Malhas assim. Só que fica com mais lixo. Fica com umas pedritas de raízes do feijoeiro e é por isso que se faz aqui no crivo, que é para sair a areia, alguma areita que tem, e depois catas o fanadito, que é aquilo que o Luciano está a fazer. E pronto, fica arrumado. Enquanto o que é de penicado à mão é muito mais fácil, é só erguê-lo. E este não, dá mais trabalho. E vai porque fica com areia. E vai uns copinhos. É mocho, isto não deita braço nenhum. Já me deixa-me aqui, ficaram uns vermelhos no meio. Ah, isso, os vermelhos não tenho tirado nenhum, não. O vermelho também é muito bom. Não, isso, o vermelho não tenho tirado. Eu tenho tirado assim o podre. Ah, bom. Agora vai aquele. É isso, ponho lá no pano. Já sei que tenho. Estou castigado. E terça-feira vou ir lá para...